Vai DJ! Da região, soltando a pancada com seu paredão. Tem um DJ que estremece a galera, o nome dele é Michel das Pedras. No seu comando ele agita e a galera vai pra cima. O MP vai lotar pra ferver. O MP vai lotar pra ferver. O MP vai lotar pra ferver. Solta o play, DJ Marcos Baderito. É pressão. DJ Nando, do estúdio super eletrizante do Acará. É isso aí, sabes como é que é? A festa do MP é cheio de mulher. Michel das Pedras, tô contigo, meu irmão. Quero ver essa galera virar o cabeção. O MP vai botar pra ferver. O MP vai botar pra ferver. O MP vai botar pra ferver. O MP vai botar pra ferver. O MP vai botar pra ferver. O MP vai botar pra ferver. Vai botar pra ferver. Vai botar pra ferver. Solta o play, DJ. Da região, soltando a pancada com seu paredão. Tem um DJ que estremece a galera, o nome dele é Michel das Pedras. No seu comando ele agita e a galera vai pra cima. O MP vai lotar pra ferver. O MP vai lotar pra ferver. O MP vai lotar pra ferver. Solta o play, DJ. É cheio de mulher, Michel das Pedras. Tô contigo, meu irmão. Quero ver essa galera virar.